Há muitos anos atrás, viveu em Roma um escravo cujo nome era Andrócles. Certo dia, esse escravo ofendeu gravemente o seu amo e foi, por causa disto, condenado à morte. Para não morrer, ele fugiu para o deserto e ficou morando em cavernas, sempre fugindo. Um dia, este escravo, chamado Andrócles, estava dentro de uma caverna. E ele olhou para fora e viu um leão. Um leão se dirigindo para aquela caverna que ele estava. Ele sentiu um medo muito grande. O leão vindo na direção dele. Quando o leão o encontrasse dentro da caverna, é lógico, queria estraçalhá-lo, devorá-lo. Ele pensou fugir para escapar da morte e, no fim, acabei encontrando a morte. E ele pensou consigo mesmo: meu destino é morrer. Eu fugi para não ser devorado pelos leões na arena e, por ironia, vou ser devorado agora dentro dessa caverna. Realmente eu devo ser culpado, pensou ele. E se conformou, ficou quieto. E pensou: deve ser o meu destino. E ficou quieto, esperando o leão se aproximar, vê-lo e devorá-lo. Porque essa era a sua sentença de morte. Era dessa sentença que ele havia fugido em Roma. Ele acreditou que realmente a justiça divina havia o alcançado. Porém, quando o leão se aproximou dele, o leão o viu, levantou a pata e começou a lamber a palma da sua pata. Andrócles ficou olhando e viu na pata do leão sangue saindo. E o leão continuava lambendo a pata. Andrócles se aproximou do leão e viu que tinha um espinho cravado na pata do leão. Com cuidado e mansamente, Andrócles extraiu aquele espinho e o leão, parecendo agradecido, desatou a correr. Andrócles ficou dentro da caverna e pensando: puxa, escapei. Escapei por milagre. Tempos depois, Andrócles foi capturado pelos soldados romanos, aprisionado e condenado a lutar na arena com um leão. E o Coliseu em Roma estava cheio, porque o povo se divertia com esse tipo de espetáculo, vendo o leão destruir o condenado. Quando Andrócles estava na arena e soltaram o leão, um leão veio correndo ao encontro dele. Repentinamente, a fera parou e começou a lamber as mãos do escravo. E todo o estádio se levantou admirado. E eles que esperavam com avidez assistir à morte de um condenado, viram que o leão lambia aquele homem. Aquele leão era o mesmo que Andrócles havia retirado o espinho da sua pata E o leão estava reconhecendo e estava agradecido. Diante daquilo, todo o estádio pediu e apelou para que a vida daquele homem fosse poupada. E assim, ele escapou da morte. Existe uma sentença contra você. Existe uma condenação. Mas se você aceitar o Senhor Jesus como Salvador, Ele é o leão da tribo de Judá. E o Senhor Jesus, no dia do juízo, Ele vai se lembrar que você o aceitou. E você vai ser livre de toda a condenação, e todo o céu vai clamar pela tua salvação. Por outro lado, nessa ilustração, eu quero te mostrar que até um leão pode ser agradecido por um bem que recebeu. Eu quero que você seja uma pessoa agradecida pelos espinhos que Deus tem retirado da tua carne, pelas feridas que Ele tem te curado, pelas doenças que Ele tem sarado, pelos livramentos que Ele tem te dado. O apóstolo Paulo, em Colossenses 3:15, ele diz: sede agradecidos, seja grato a Deus. E tudo que você também fizer para Deus, também estará na memória de Deus, e o Senhor jamais se esquecerá. Eclesiastes 11, versículo 1 diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás.